Ei, mãe, vamos? Tá quase uma hora. Daqui a pouco ela tá aqui com a gente. Hoje o céu está tão lindo, ela já está chegando. Vejam só o sol sorrindo, já estou me preparando. A mamãe está tão linda, até chora nessa hora. É que para nossas vidas é a maior vitória. Dá pra nascer um anjo azul, um pedacinho da gente. Dá pra nascer um anjo azul, vitória para sempre. Dá pra nascer um anjo azul, um pedacinho da gente. Dá pra nascer um anjo azul, vitória para sempre. Te ouvi chorar, o coração disparou. O que sentia ao te abraçar explicava o sentido do amor. E o teu pai que me dava a mão, de emoção também desabou. Papai do céu, há de abençoar pequenina, linda, mais bela flor.